pra relembrar, vamos lá, vai. Eu tenho estado tão sozinho ultimamente, e não vejo em minha frente nada que me dê prazer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizade, vendo sonho acontecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Dê prazer. Às vezes me pego olhando em cada rosto, cada um tem seus mistérios, se eu sofresse uma ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Mas ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer. Vamos achar! Um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela, só pra ver o sol nascer.